paz do Senhor. Eu tenho recebido muitos e-mails me perguntando: pastor, em quem o senhor vai votar? Bom, eu fiquei pensando que muitas pessoas estão em busca do poder. Essa coisa de eleição é busca de poder. E é interessante que quando você vota em alguém, quando você recebe alguém, você está lhe dando um tipo de poder. Mas a Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que todos que votam e recebem Jesus, Jesus dá o poder para aquele que vota. É o contrário. E quando eu recebo Jesus e voto em Jesus, eu recebo o poder, o maior poder, que é ser chamado filho de Deus. Não são todos filhos de Deus, são aqueles que recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora eu vou te dizer, eu não vou dar o poder para essa mulher, não. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.